tão legal pegar um monte de gente. Gente que a gente curta, né? Um dia de sol, um monte de bicicleta e sair por aí. Vamos nessa? Sempre devagar, porque não quero ver esse sonho acabar.